bicicleta. Se de noite cada vez que liga a luz é um novo dia pro seu peixe, amanhã por acaso pode ver o passeador.